sabes nada mais e já pensas saber tudo do amor. Tu, um menino em minhas mãos, tu, descobrindo a paixão, sempre tu, me olhando ao passar, tão confuso que não sabe nem falar. Vem esta noite me amar, que eu fingirei prazer, mentindo e dizendo-te. Tu me fizeste feliz, tão somente tu me fizeste feliz. Ninguém como tu me amou com loucura, tão somente tu. Meu amor, e em teus olhos vejo a luz de outra ilusão. Tu te envergonhas ao me ver. Vem, meu amigo, queres ser. Agora tu já conheces o amor e já sabes tudo sobre a paixão. Que eu te direi adeus chorando e dizendo-te. Tu me fizeste feliz, tão somente.